Quer conhecer o mundo, é só olhar pra ver. Do outro lado da janela tudo pode acontecer. Gente passa, tem cachorro, gato, lua cheia de fumaça. Eu paro pra olhar e prestar atenção. O movimento na rua me traz muita decepção. Jovens de 10, 16 se acabando por motivos banais. O garoto pega grana pra comprar um baseado. A noite tá chegando, ele quer ficar ligado. Pra muitos tudo isso é muito embaçado. Pros moleques, uns mais sábios, chamados de otário. Se passa com skatista na maior adrenalina. No cantinho, na rodinha, com os manos da esquina. Não sei o que pensar, nem sei o que dizer. Aonde a curiosidade pode levar você. Enquanto lá fora há muito sofrimento, eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, estou de olho na janela anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, estou de olho na janela anotando o movimento. O meu vizinho me falou que ele já provou. Não pega nada, ele apenas viajou. Quis me oferecer pra provar só uma dose, mas eu já tô esperto na chamada overdose. Do lado de lá, tamanho sofrimento. Eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Assusta muita gente o chamado HIV. Sexo fácil, um atalho pra morrer. O cara se prepara, a mina na calçada. Responde o instinto na segunda intenção. A mina já se cabe e eles dão as mãos. Ela se prepara, sai toda equipada. Se perde na noitada, andando de quebrada. Entraram no motel buscando prazer. Mas quem sabe o que pode acontecer. Vai ficar embaçado, mano. Enquanto lá fora há muito sofrimento, eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, estou de olho na janela anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, estou de olho na janela anotando o movimento. A rua não é mais como era antes, o pacato cidadão hoje é um traficante. Eu parei, olhei e fiquei impressionado. O mano me falou e eu tô sossegado. Que o cara na esquina ofereceu um baseado. E pra mim daqui tirava um barato entre o certo e o errado. E o cara tá ligado. Que a vida só é vida quando é bem vivida. Entre os prazeres do mundo, ele quer uma saída. Pois só Deus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto lá fora há muito sofrimento, eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, estou de olho na janela anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, eu aqui com uma caneta anotando o movimento. Enquanto lá fora há muito sofrimento, estou de olho na janela anotando o movimento. Thank you.